Vamos a Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Como que as obras de Deus proclamam a glória dele na minha vida, na sua vida? O que que o Espírito de Deus pode me falar mais dentro dessa declaração da palavra dele? Vamos ver um pouco sobre essa criação, então, que proclama a glória de Deus. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Diga, sem forma e vazia. Havia trevas, diga, trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Irmãos, esse texto, quando nós lemos o versículo 1, ele diz: no princípio criou Deus céus e a terra. E não sei se você já parou e prestou atenção aqui, que o primeiro versículo da Bíblia já declara a totalidade da criação. O primeiro versículo já diz que ele fez tudo. No princípio, criou Deus céus e a terra. E no entendimento convencional que nós podemos ter desse texto, nós olharíamos e diríamos assim: bom, a declaração do verso 1 é que ele criou os céus e a terra, e depois veio o restante do capítulo dizendo e detalhando como que ele criou os céus e a terra. Mas eu acredito, irmãos, que há mais de Deus aqui nesse texto. Quando nós lemos o versículo 2, ele já faz uma declaração muito diferente daquela no versículo 1. Olha para você ver se você está aí com a Bíblia aberta. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O 1, entre 1 e o 3, há um 2, há um pedacinho no meio do texto que nos dá uma declaração mórbida a respeito da criação do Senhor. Se fosse só o 1 e o 3, nós diríamos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, houve luz, e assim por diante. Nós podemos olhar do versículo 1 para o 2, e quando o 2 diz que a terra era sem forma e vazia, o entendimento aqui possível é que entre o 1 e o 2 haja um grande espaçamento, um grande espaço de tempo. Então Deus criou os céus e a terra, tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas alguma coisa aconteceu e a terra se tornou sem forma, vazia, e houve trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguma coisa aconteceu e a terra, então, a criação do Senhor se tornou sem forma, vazia, se tornou trevas. Agora, vamos a Isaías 45. Vamos ler o 12 primeiro. O Senhor diz assim: fui eu que fiz a terra e nela criei o homem, ou a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. 18. Assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez, ele fundou-a. Agora, olha só, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Uma outra tradução, você deve estar vendo aí assim: não criou a terra para ser um caos. A palavra hebraica aqui traduzida por caos é a mesma palavra hebraica em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, traduzida como sem forma. A terra, porém, era sem forma, era um caos. Essa é a palavra hebraica tohu, E essa palavra traz a ideia de estar devastado, de estar informe, de uma confusão, de uma irrealidade, de um vazio, de alguma coisa sem forma, de um nada, de um espaço sem nada, de uma desolação, de lugares desérticos, ermos. Ora, Isaías, o profeta Isaías está dizendo que Deus não criou a terra para ser um caos. Então, o versículo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou a terra como um caos. Poderíamos pensar, não, Deus criou a terra, aí criou daquele jeitão, era um caos e foi restaurando. Mas não está claro isso aqui. O que nos parece, de acordo com o restante da Bíblia, é que alguma coisa aconteceu. Porque Deus não criou a terra para ser um caos. E o que se entende que aconteceu aqui é o que é narrado, apresentado, revelado em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel capítulo 28, que nós não vamos ler agora, mas se você quer anotar, pode ler em casa. Isaías 14 e Ezequiel 28. Quando os profetas fazem, algumas emitem uma palavra contra o rei de Tiro e da Babilônia, e a gente percebe que ali é uma revelação de um ser espiritual que também sofreu uma queda como aqueles reis sofreriam, segundo os profetas. E esse ser nós conhecemos como sendo chamado originalmente de Lúcifer, se é que ele tinha esse nome, que significa brilhante, cheio de luz. E esse ser foi derrubado, quis ser semelhante ao Altíssimo. Subirei aos altos céus, tomarei o lugar do Altíssimo, farei lá a minha morada. E a Bíblia diz, o Senhor emitiu contra ele, contra todos que o acompanharam, uma palavra. E eles foram arremessados, caíram do céu. E então essa palavra, esse acontecimento, provavelmente, podemos imaginar, podemos crer que seja a causa da terra ter se tornado sem forma, vazia. Quando nós olhamos hoje para a natureza, nós vemos isso. Nós vemos, por exemplo, grandes catástrofes naturais acontecendo e nós sabemos que Deus não criou a terra para ser um caos, para ser uma catástrofe. E ainda hoje há um reflexo no mundo físico do pecado, da queda do homem. Em Romanos capítulo 1, o Senhor diz que os homens são indesculpáveis, porque o que dele se pode conhecer foi expresso, está expresso em uma revelação geral na natureza. E o homem olha para a natureza e adora mais a criatura do que o Criador. Consulta os astros, consulta as estrelas, olha para consultar horóscopo, para saber se ele pode sair hoje, se não pode sair. Então o homem começa a adorar a criatura. O homem olha e diz, não, não há Deus, tudo é obra do acaso. E essa mesma natureza, a Bíblia diz lá em Romanos, geme, suporta angústias, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então há um reflexo no mundo natural do pecado, da queda. Então, quando nós olhamos lá Gênesis dizendo que Deus criou os céus e a terra, mas, de repente, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, nós podemos crer nisso. Houve uma queda. Aquele fato espiritual, a queda daqueles seres, a rebelião, diga rebelião, desobediência, orgulho, pecado, causou o caos na terra. Causou a destruição, a queda daqueles espíritos, daqueles seres que hoje são satânicos, são inimigos, são demônios, são espíritos malignos. Causou esse caos. Mas por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Não é porque nós estamos levantando discussão teológica, não é porque nós estamos defendendo nenhuma linha teológica, absolutamente nada disso, irmãos. Mas é porque em tudo isso, há mais do que uma teoria teológica, existe uma realidade espiritual. Os céus, a criação, proclamam a palavra do Senhor, proclama que Deus tem alguma coisa revelada na criação e, realmente, quando nós olhamos para lá, aconteceu mesmo um caos. Nós olhamos para a criação e primeira coisa que nós descobrimos é que Deus não fez nada para ser um caos, andar e ser trevas. Deus não fez nada para ser sem forma, vazio, disforme, desolado, desértico. Nem você e nem eu. Nem a sua vida e nem a minha vida. E aí nós começamos a olhar para a criação e começamos a ouvir o Espírito de Deus nos dizer isso em primeiro lugar. Marconi, eu não projetei você para ser um caos, para ser deserto, seco, ser escravo do pecado, da morte, do diabo. Eu não criei você com essa imagem, com esse propósito. E nós também descobrimos que aconteceu alguma coisa conosco, seres humanos, humanidade, para que houvesse um torru, um caos na nossa vida como humanidade. E nós descobrimos que o homem pecou, se afastou do Senhor, perdeu a presença de Deus, perdeu a glória de Deus, perdeu a intimidade, perdeu a vida, perdeu o amor, perdeu a luz da presença de Deus, como Lúcifer perdeu a luz. Digo de novo, Lúcifer significa portador de luz, brilhante. E como esse ser perdeu toda a luz, nós perdemos, quando pecamos, perdemos a glória, a luz da presença do Senhor e perdemos o contato com Ele. Mas essas duas coisas estão aqui e essas duas coisas nos transmitem uma revelação do Espírito de Deus. Então diga, Deus não me criou para ser um caos. Quando diz lá em Gênesis, vamos voltar a Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Diga, no princípio. Essa palavra no princípio, meu irmão, minha irmã, você está dentro dela. Eu estou dentro dela. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perfeito. Deus projetou você e a sua vida lá no princípio. Lá no princípio, Ele predestinou, Ele determinou como seria a nossa vida nessa terra. Olha o capítulo 1, versículo 26. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus lhes abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. No versículo 31, viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Ele vem dizendo, não criando, mas nós podemos dizer dentro dessa visão, ele vem recriando, recriando, restaurando, recriando tudo que ele havia feito, porque o propósito do Senhor é eterno. Não há queda, não há demônio, não há nada que vai fazer Deus sair do seu propósito. Ele disse, no princípio criei os céus e a terra e acabou. Ele não ia deixar daquele jeito. Eu vou perseverar no meu propósito. E Deus vem recriando, diz, haja luz, e vem recriando a terra e separa água e mar. É assim que Ele faz a nossa vida, irmãos. E Ele chegou e criou o homem, e Ele colocou o homem lá, e Ele disse, olha, o meu propósito para você não mudou. O meu propósito para você é, você será conforme a minha imagem, será parecido comigo, terá o meu caráter, será alvo do meu amor, vai fluir o meu amor. Tem mais, vou te dar da minha autoridade, tenha você domínio sobre a terra. Tem mais, você vai ser gerador de vida, multiplique-se, gere vida, gere vida, gere vida. Esse é o propósito de Deus para nós, irmãos.